Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Motivação. Eu sou a Ana Paula Pinheiro e hoje começamos o programa com a live de Kika. So you learn to love again. You learn to love again. Never told me what it meant. Wanna know just what it meant. filme de Orson Welles, Thomas Johnson, foi encontrado no armazém em Itália e data de 1938, sendo sido filmado 3 anos antes do clássico Citizen Kane. A peça foi inicialmente concebida para acompanhar uma adaptação que seria apresentada na Broadway, no entanto, acabou por nunca chegar à Broadway. O filme está a ser restaurado pelo Museu Internacional de Fotografia e pelo cinema George Eastman House, em Nova York. Temos agora com o tema de Justin Timberlake, o seu novo single, Take Back the Night. Can't catch your breath. Take back the night. Who don't know when the sun is ladies and gentlemen. JT and the Tennessee Kids. All right. Let your hair down, man. Take back the night. Shut us down. I'll be damned if we gon' let them take back the night. Alright, take back the night. You know you gon' mess around and find out there ain't no one better. And the horse say, alright. And the horse say, and the horse say, feels good to me. And the horse say, desde o dia 1 de agosto até 1 de setembro, vários pontos de referência da cidade do Porto recebem sessões de cinema gratuitas e ao ar livre. A organização do evento Cinema Fora do Sítio está a cargo da Câmara Municipal do Porto, com o apoio do Porto Lazer e do Inatel. A próxima data em que poderá assistir a Django Libertado é dia 17 de agosto, na Cândido dos Reis, dia 18, o Hitchcock, na Avenida Vimara Pérez, junto à Ponte de São Luís, entre outros variadíssimos filmes, como A Ressaca ou A Batalha do Pacífico, até dia 1 de setembro. Agora, no Motivação, Avicii com Wake Me Up. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older, all this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older, all this time I was finding myself and I chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was fine. Lisboa volta a abraçar a iniciativa Vogue Fashions Night Out. Desta vez será no dia 12 de setembro, onde as lojas do Chiado, da Avenida da Liberdade, do Príncipe Real e da Rua Castilhos estão abertas até menos. Vamos ouvir agora Misery, dos Maroon 5. Agora uma boa notícia, várias cidades voltam a ter cinema. Entre elas contam-se Albufeira, Portimão, Viana do Castelo, Leiria, Louros, Covilhã, Seixal, entre outras. Ficamos com o tema de Jack Johnson, I Got You. Back when all my little gold seemed so important, every pot of gold filling full of distortion, heaven was a place still in space, not in motion, but soon. I got you, I got everything, I've got you, I don't need nothing more than I got everything, I've got you. We went walking through the hills trying to pretend that we both know. Maybe if we save up,

chegamos ao fim de mais um programa, até segunda-feira, e para despedir ficamos com o tema If We Ever Meet Again, de Katy Perry e Timbaland. Ah!